sexta-feira não era assim. Agora é um cobertor e não um corpo quente em cima de mim. E pelo que eu tô vendo, vai ser por muito tempo. Vai ser, já tô sabendo que cê tá aí moendo. Só nos drinks e no veneno, dorme só amanhecendo. Eu aqui caído no choro e rezando pra você recair. Judia, judia, mas volta pra mim. Pra mim, eu aqui. Isso é por amor, pra você se apaixonar. Apaixonar. E pelo que eu tô vendo, vai ser por muito tempo. Vai ser, já tô sabendo que cê tá aí moendo. Só nos drinks, no veneno, dorme só amanhecendo. Eu aqui, caído no choro e rezando pra você recair. Judia, judia, mas volta pra mim. Eu aqui, caído no choro e rezando pra você recair.